E aí galera, beleza? Voltamos hoje com o nosso segundo podcast para falar sobre Apocalipse. Meu nome é Vinícius e vou falar um pouco sobre como você deve morrer no Apocalipse. Nossa! Vinícius é muito psicopata. E aí galera, beleza? Sou o Patrick. Não, porque vai que tem algum americano escutando esse podcast. Ele não sabe o que significa Patrick. Eita, tá lá. Fala. Condenado a comentar nosso vídeo. Vai falar nada sobre o tema, não? Então, vamos seguir aqui falando sobre a definição meia do que é um apocalipse. Que é tipo o fim dos tempos, né? O fim de tudo. Sim. A extinção de todos os seres do planeta Terra. Você não tá precisando disso no Google não, né? Não, cara, acabei de criar na minha cabeça. Ah, tá. É. Vai, vamos falar sobre catástrofes que podem causar o apocalipse. Tornado. Tornado é um dos meios de catástrofes naturais que podem causar um desastre. É, você tá vendo? Aqui não tem, né? Porque aqui é blindado esses países. Mas... Ô Vinícius, você sabe por que o Brasil não tem tornado? Porque tem política. Você devia saber. Não, porque eu acho que ele fica numa região que é extinta de essas causas. Ele fica. Mas tem tornado, mas tem pouco. Pesquisa no Google. Porque o Brasil não tem nada. Tem pouco tornado aqui. Tá ficando um Paraná tornado. Geralmente onde tem tornado é Santa Catarina. Onde é uma região que tem muito tornado. Mas assim, é muito varial. Mas o que vem pra cá? Terremoto. Enchente. A gente fica embaixo de uma placa tectônica da... Nova, esse estudo, eu pensei que não estudava. Eu estudei geografia, né? Eu estudei, mano. Pensei que você ia falar, estudei biologia. Não. Enfim, outra causa que pode destruir tudo são as. Como é que chama? Pô, mas a gente só vai falar um só? Aí, não. Tá. Mas vários. Ah, pensei que você ia falar um só. Não. Continue aí. Qual que você falou? Tsunami. Tsunami. Que depende do terremoto, né? É, depende do terremoto. Que geralmente, tsunami acontece em ilha, igual o Japão, por exemplo. O Japão é uma ilha. É que são as placas, elas se raspam, aí quando elas vão raspando uma na outra, ela vai cruzindo a onda. Aí vai aumentando. É, e chega a destruir várias cidades. Igual a gente viu no Japão, que aconteceu aquilo lá, que destruiu a maioria das partes lá do Japão. Mas aí você vê, como é o Brasil, né? Lá destruiu o país e agora já tá já praticamente quase acabando que tinha destruído. Se fosse no Brasil, ia demorar o quê? 15, 20 anos para reconstruir um pedaço. E eles já, um monte de cidade já estão reconstruindo. É. Falam aí. Nuclear também, que pode tanto por bomba quanto por usina, né? Que pode. É, Chernobyl, né? Na Ucrânia, não na Rússia. Não fala na Rússia, não. É na Ucrânia. Apesar de que a Rússia tá quase dominando a Ucrânia, então é. E os ucranianos estão aceitando ainda. É. Ah, mas também o país é pequeno, senão é o tamanho da Rússia. Que é o que? Também é desvantagem. Tô com medo. É desvantagem, isso é preconceito. Então, isso aí, nuclear, geralmente, igual aconteceu o fato lá, que teve que abandonar um monte de cidades próximas, porque como a radiação quando pega, mata, filho. E se sobreviver, fica com um monte de doença. É, câncer e não sei o que. Câncer, né? Naquela época que soltou a bomba atômica, desintegrou um monte de gente, porque a radiação era tão forte que acabou matando a pessoa, tipo, desintegrada ela. E eu vi no cursinho um vídeo que mostrou que os sobreviventes do Japão, que sobre a bomba atômica de Hiroshima, eles beberam água com radiação, porque na época tinha... Depois que choveu, fez uma nuvem lá de... uns negócios lá. A água foi passando pela parte da fumaça que tava contaminada pela radiação. Daí as pessoas morreram depois de uns tempos. Ainda tem gente viva até hoje com... muito com, com essas doenças de radiação, assim, e que vão morrer ainda. Então, todo mundo vai, né? Então, mas você sabe que radiação não tem cura, né? Não. Não existe cura. Você sabe, né? Tipo assim, se a pessoa for contaminada, já era. Elas estão vivas, tudo bem, então. Mas elas não conseguem viver direito, porque prejudicou tudo. Motora, psicologicamente, tem pessoas que eu acho que não conseguem mais pensar direito, porque afetou a cabeça delas. Não conseguem mais pensar direito. Pensa direito. Ai, meu Deus. Vamos. Cérebro, quando afeta o cérebro, você não consegue pensar direito. Vamos falar sobre o que vem do espaço, que também é um perigo. Pô, mas ainda tem mais outro de... Ah, então fala aí. Fala aí. Como é que é o tema mesmo? O primeiro? Catástrofe. É catástrofe. É efeito... aumento do efeito de estufa. É. O sim. Derretimento das calotas e tudo, né? Que... É, a gente morre tudo afogado. Tá na camada de ozônio, que pode também acabar com tudo. É, aí abre a camada de ozônio, aí a defesa do nosso planeta vai pro pau, aí ele é morto. Mas você sabe que tem que ter efeito estufa, né? Tem. Porque, é uma camada de proteção. Porque se não tiver... uma camada de proteção. Nossa. Não, qual que é aquela camada que protege a Terra? Oh, meu Deus, esqueci o nome. Estratosfera. Nem sabe. Porque é uma das camadas. A última camada, é a que é a principal que protege a Terra. Alguma coisa fera. Se aquela camada é destruída com o que está acontecendo, a gente morre, porque o que vai entrar de raio solar, o UV, a gente morre tudo queimado. Dá pra ver isso. Por isso que é bom a gente fazer um estoque de protetor solar, né? Sabe por que é efeito solar? Vocês. Eu tô fazendo minha parte. O quê? Eu não jogo lixo nas ruas. Eu separo o lixo comum do lixo reciclável. Procuro evitar gastar água o máximo possível. Menos possível, quer dizer. eu errei. O que pode causar também o efeito estufa e tal, esses problemas, é o desmatamento. Sim, a utilização de automóveis. Igual eu falei pro Vinícius uma vez, no Brasil devia ser proibida a circulação de motos. Mas eu não tenho dinheiro pra ter um carro ou bancar com a gasolina. Compra uma bicicleta, ué. É, ué. Mas é. Ué. Então O que a Lua é? É satélite. É, isso aí. Teve uma vez que eu vi na internet dizendo que tinha um satélite que tava saindo de órbita e queria cair na Terra. Não, um satélite. Se for da dimensão da Lua, ia destruir um pouco. Ah, em 2025 vai cair um meteoro no planeta Terra. É? Eu tava vendo no site do Terra... Porque às vezes a pessoa fala, fica pesquisando em site que não é confiável. Mas tava lá no site do Terra, dizendo que vai cair um meteoro no ano 2025 no mundo e que poucas pessoas irão sobreviver. E é um meteoro com tamanho maior do que aquele que caiu na Rússia. Por que caiu um meteoro lá na Rússia? Acho que vocês ficaram sabendo. Teve um monte de imagem, de vídeo mostrando caindo. Então, 2025 vai cair um meteoro na Terra muito maior que lá. A gente já viu um negócio caindo do espaço? Lembra aquele dia? Aham. Falando pro Vinícius. Ah, pra mim? Falava Vinícius, então. Mas a gente viu, a gente tava descendo assim, do nada olha pro céu. Eu também vi, eu tava com vocês aquele dia? Não tava. Ah, não. Não, era da Lembra América. Que até eu falei, Vinícius, que horas que é? Tava não, cara. Pulso eletromagnético, que é uma coisa que pode acontecer com aquelas explosões do Sol. É, não sei se você acompanha, Patrick, o Sol ele tem cada dia ou horas, porque não tem determinado momento, dá explosões solares. E essas explosões solares chegam na Terra, mas essa proteção, igual eu falei pra você, da Terra, ela protege, então não deixa a gente... Acontecer nada pra gente. É, ela chega bem fraquinha, não interfere em nada. Chega bem fraquinha, não acontece nada. É por isso que tem aquela aurora boreal, que fica tudo aquele troço brilhando assim. É aquilo lá que é a explosão solar que acontece. Quando tá batendo na Terra. É que eu não acompanho muito esse negócio de ciência. Então, e aquilo, se, igual acontecer, se prejudicar muito essa camada e a camada não ter mais, acabar de... Quer dizer, não existe mais, esse raio solar vai ter, tipo, a explosão solar vai ter, assim, vai poder entrar tranquilo e calmo na Terra. E se entrar, vai acabar com a energia inteira. Porque é uma força que é acima da energia que a gente tem aqui na Terra. É muito mais. Não, então, por exemplo... A única coisa que eu aprendi no curso sobre o Sol é que o Sol, daqui a um tempo, ele vai atrair todos os planetas pra perto dele e vai acabar com o universo inteiro. E que aos poucos a Terra está se... A Terra não, os planetas estão se aproximando do Sol. É a única coisa que eu sei. Você acha que tá ficando cada vez mais quente? Oi? Você acha que cada vez mais... Ô, Vinícius, fala mais alto, velho. Você fica... Seu Skype tá com problema. Cala a boca. Por que você acha que cada vez tá ficando mais quente? Não só porque o homem é idiota, mas... É, então, tem... Imagina, do nada acaba a energia, nada mais eletrônico funciona, e praticamente vive como se tivesse na Idade Média, né? Não ia ser bom acabar a luz. Muita gente ia parar de viver do computador. É, muita gente ia parar de viver nos hospitais... É perder toda a comunicação. Você sabe o que é perder a comunicação? Não é mais poder usar telefone, mais nada. Você não pode usar mais nada de intro, nada. Pra mim, o computador destruiu o homem. A tecnologia. Não, mano. Se falar pra mim, Patrick, e pra você, a tecnologia melhorou ou piorou a relação entre o homem com o planeta ou com outras coisas, com si mesmo? Pra mim, 60% piorou. E 40% piorou? É a favor. É. Pra mim, eu tô 60% contra e 40% a favor. Ó, o que eu falo é que não piorou tanto assim. É porque a gente deixou a máquina dominar a gente. Que se a gente dominasse a máquina, a gente não teria tanto problema assim. Por isso o homem tá construindo. Não tem um controle. Uhum. O homem tá construindo uma tecnologia cada vez mais atraente. É, eu sempre falo. Mais rápida, mas... É, igual mesmo, eu vi na televisão falando que vai ter agora um celular que pode cair na água que não estraga. É, isso já tem. Oi? Não, mas vai lançar ainda um iPhone não sei o que lá. Não, já tem, já. É, tem alguns celulares que você coloca na água de boa, filma, faz um monte de coisa e não molha, não estraga nada. O Z2, o Sony Xperia Z2, o Galaxy S5, o Galaxy... O iPhone 5S. Daqui a pouco vai inventar uma tecnologia no computador que você namora via online. Cruz friendzones plantão. Namora. Daí dá pra você beijar outra pessoa através da tela. Você passa o beijo assim pela tela do computador e atravessa. Passa pro outro lado. Teletransporte. Você vê como as pessoas são preguiçosas. Tá, voltando ao assunto, esse pulso eletromagnético, ele é bem representado na série Revolution, que é muito boa. Que é essa? Muito boa, cara. Uma série americana. É, lógico, né? Todos são americanos, mas tem inglês. É, mas... todos são americanos. ficção americana, e ela retrata bem essa pulso eletromagnético, que é tipo, acaba a energia do mundo. E eles aí, têm que... Não foi por causa do pulso, foi tipo uma pesquisa que o governo tava fazendo que acabou com a energia. Daí tem alguns pesquisadores que têm essa energia guardada, tipo em um pendrive, que ela pode ser ativada. Que é uma coisa bem legal, cara. Já pensou acabar a energia? E eles agora, e no Ser Errado mostra que eles buscam esse... Então eles vão atrás desses pendrives com energia e vão querer eles. Aí tipo, eles estão guardados, eles estão escondidos. Porque as pessoas que querem são as pessoas do mal. E elas querem usar por outras coisas. Não é pra guerra, pra tomar pessoas do mal. Pessoas do mal. Não falou sobre alienígenas. Ó, eu vou dar minha opinião já. Eu não acredito nisso. Eu também, eu não acredito. Sabe, eu acredito que pode ter vida na Terra. Não, na Terra. Lógico que tem. em outros planetas. Você pode dizer, tipo, igual uma bactéria, alguma coisa assim, desse tipo. Não uma pessoa física. Onde que descobriram água? Em Marte ou na Lua? Marte. Lua e em Marte. Nos dois? Mas a Lua é congelada e não dá pra usar. Em Marte é a água normal. E a partir de que ano que eu fiquei sabendo que as pessoas vão sair da Terra e migrar pra outro planeta? 2022, se não me engano. 2022 que as pessoas podem migrar pra Lua? Não, 2022 vão ter uma excursão daqui pra, da Terra pra Marte e sem volta. Só ido. Vai morar lá o povo. Acho que vou pra lá. Não é ser filé? Ah, deve, né? Se vê lá, pô, não vai voltar nunca mais pra Terra. Então, mas caso venha acontecer uma invasão alienígena, o único jeito de você se salvar e não morrer por causa dos alienígenas ou não ser escravizado é você se matar, porque não tem como ninguém vencer um alienígena. Gente. E eu vou pra guerra, mano. Tá louco. Vai ser tipo... Vamos ver um filme legal de alienígenas. MIB, Homem de Preto. Não, não é legal, cara. Animação. Tipo... Predador, esses filmes assim que tem alienígenas bem loucão, assim. Que eles são fortes, cara. Predador... Alien... Sabe o Alien do filme? Então, são alienígenas muito fortes. Que seria impossível um ser humano ganhar deles. Então, eu vou dar uma opinião sobre esse negócio de alienígena. É o seguinte, o mundo acredita nisso, por quê? Porque na época lá de 1900 e lá vai consertar... Porque as pessoas ficam fazendo círculo nas fazendas, cara. Calma, deixa eu explicar. Eu já estudei muito isso, então eu sei o que é. Desculpa aí, ó. Eu sou raro, desculpa aí. É assim... Eles criam isso pra quê? Pra as pessoas terem medo, pra elas não, tipo assim, reagir, entende? É tipo como se fosse o governo, faz isso pra as pessoas se retraírem, pra elas não saírem do lugar, pra elas ficar com medo de se tentar descobrir algo a mais sobre as coisas escondidas no planeta, vão acabar destruindo o que o governo quer que vejam. Então eles do governo, e eles fazem isso pra quê? Pra deixar eles quietos. Velho, é tudo fingimento. Mano, eles criaram tudo, os ETs, eles criaram tudo. Se tem uma tecnologia mais avançada, é tudo do governo dos Estados Unidos, tudo o povo escondido lá, estão lá, guardado esse negócio, por quê? Porque eles não querem mostrar, porque eles estão escondidos pra quê? Pra dar medo nas pessoas. É por isso que deve aparecer esse negócio, mas o quê? O governo fez isso. Eles controlam, os Estados Unidos controlam o mundo, velho. Eles fazem isso pra quê? Pra ganhar... Daqui uns tempos, na verdade, os Estados Unidos controlam o mundo. Porque eu acho que por volta de 10 anos, a China vai controlar o mundo. Eu aprendi isso no curso também. Que a China, o PIB dela tá aumentando mais do que o dos Estados Unidos. Daqui a uns 10 anos, mais ou menos, a China vai ser o país mais poderoso do mundo. Não, mas daí a China fica melhor que os Estados Unidos vai lá, joga uma bomba e os Estados Unidos ganham. Acabou a brincadeira. Então. Fih, a China tem Jet Li, mano. Mas os Estados Unidos tem Chuck Norris. Mas ele já se aposentou. Vamos falar sobre as máquinas, a revolução das máquinas. Exterminador do futuro. Não só o Exterminador do futuro. Mas o Exterminador do futuro mostra isso, que as máquinas dominaram o mundo e estavam tentando acabar com os humanos. E um filme que retrata isso é Guerra dos Mundos. Sabe que o filme que eu confundi com Guerra dos Mundos? Guerra Mundial Z. Como, cara? É porque é guerra! Nome tem nome guerra no filme. Eu pensei. Um zumbi ou tem máquina, seu burro. Oi? Um zumbi ou tem máquina. Então, mas ó, o nome do filme, Guerra dos Mundos. Os dois têm a palavra guerra e os dois têm a palavra relação comum. Nossa, isso agora modificou minha cabeça. Tá. Guerra dos Mundos é de alienígenas, máquina. Uhum. Não é uma máquina tipo que um humano criou. Não. Lá eles vêm do... É muito cabuloso o filme. Eu não vou contar, senão vai estragar. Eu acho que todo mundo já assistiu. Spoiler? Né? Todo mundo já assistiu, né? É um filme antigo. Mas Rick Lemes não. Se você nunca assistiu esse filme, então vai sair spoiler. Na verdade, meu nome não é Patrick Lemes, é Patrick. Dá uma pausa nesse podcast e vai assistir o filme. Depois você volta pra cá. Assim, o filme retrata bem... Ou como se fossem alienígenas. E eles... Tipo assim, é muito estranho o jeito que eles vêm pra Terra, né? Mas, assim, eles armaram isso bem antes. Como se fosse... Já tivessem aqui. No filme retrata que eles estão dentro da Terra. Mas o quê? Eles não estão aqui, mas as máquinas que eles criaram, eles projetaram, tá tudo dentro da Terra. E o que acontece? Uma hora eles vêm. E eles vêm em torno de raio, assim. Raios que caem e ele entra dentro da máquina. E nessa máquina... Peraí, vocês não acreditam em alienígena, mas fala a verdade. Não ia ser legal se tivesse um Transformers na Terra? É ser pai, mata todo mundo. Ué, a gente não vai fazer nada, quem que ia guerrear os robôs? Ah, mas ver um carro se transformando num robô e atirando ia ser legal. Na verdade, eu tô torcendo pra acontecer dois tipos de apocalipse. O de zumbi e o que tá na Bíblia. Imagina só que louco o mundo ser invadido por anjos e demônios, tiver aquela guerra entre eles, tudo, e blá, blá, blá. Nossa. E você com a pipoca, comendo, assistindo. Não, mas ia ser massa, véi. Não ia? Tá, voltando os lá. Os anjos e demônios invadem. A gente tem que falar sobre esse apocalipse também. Tá, religioso, depois. Bíblico? É. Enfim, a máquina. O que poderia acontecer é isso, uma revolta das máquinas contra os humanos. E eu falo... E que já tá acontecendo. E eu falo que se continuar desse jeito que tá... O humano já tá sendo dominado. Cada vez mais aumentando essa tecnologia, daqui uns 10, nem isso, anos, as máquinas vão ter vida própria e vão assim, agredir a gente. Já tem um monte de robô com inteligência artificial que faz não sei o quê. Agora, vamos falar sobre o apocalipse bíblico. Vai lá. Enfim, que é a guerra entre o céu e o inferno. A última guerra, né, eu diria. É. Que acabaria definindo quem vai pro céu e quem vai pro inferno. É simples. É só que isso já tá sendo definido pelas nossas ações aqui na Terra. Uhum. Acho que... Mas, tipo, na Bíblia diz que... Demônios e anjos invadiram a Terra, né? Tipo, os demônios pra destruir e os anjos pra buscar. É porque quando você... Ia ser muito massa. Na Bíblia fala que quando você ficar... Se você ficar aqui, você vai morrer com eles e vai pro inferno. Vai ficar aqui sofrendo. Porque a Terra vem em chamas e você vai ficar sofrendo. Eu acho que depois de não sei mil anos, né? Que depois, é assim, você pode receber uma segunda chance. Que é, você vai ficar sem fazer nada, tipo, preso, mil anos. Escravizado. É, tipo, não, você não vai fazer nada. Fica mil anos preso. Aí depois terá um novo julgamento de Deus pra você. Se você se esse julgamento, ele, Deus considerar você, vamos dizer, livre, você vai, mas se não, você vai ter. O que você fez aí, Vinícius? Bateu no microfone. Ah, eu bati no meu. Cara, então, o apocalipse bíblico é bem mais, tipo, uma definição entre quem que vai vencer, né? Tipo, você vai pro céu, você vai pro inferno, isso aí é baseado nas suas ações. Quem vai vencer não é nessa definição, porque... Não, tipo, é, não quem vai vencer, mas... Mas sim, quem vai acontecer com você. É, tipo, o rumo que você vai ter. Uhum. Se você é uma pessoa boa, você já tá meio que indo pro céu. Se não, você pode ficar pra segunda chance. Tá certo, meio. Mas vocês estão falando desse apocalipse como uma coisa normal à base da atitude do homem, mas e em relação que os anjos vão descer na Terra? Enfim, apocalipse bíblico é mais pra você, é mais uma definição pra você mesmo. Vai ler apocalipse. Você ainda tem uma escolha, digamos assim, né? Você ainda tem uma escolha de você se salvar ou não. Agora os outros você não tem o que fazer. Eles vêm e você não tem o que fazer. Mas sabe como é que é a minha visão de um apocalipse bíblico? Totalmente. É, eu acho que eu sou muito viajado. Acho que eu assisto muito filme ou jogo muito videogame, velho. Mas eu sonho que a gente vai estar assim na Terra, assim normal. De repente o céu vai ficar escuro. O planeta até vai estar inteiro em chamas e vai ter vários demônios com asas no céu e anjos duelando, assim. Ah, explosão, pessoas morrendo no meio da guerra. Aí não é tão interessante. É assim, uma dica aqui pra quem tá ouvindo o podcast é o quê? Lê o livro de Apocalipse e Daniel, que são os dois livros. E assistam que... Constantine. Que é isso? Quer matar? Não, cara. Não, cara. O filme, não, do Constantine, não, o filme do Constantine é ruim perto das HQ dele. Não, perto do HQ é ruim, mas o filme em si é bom. É. Mas, tipo, pra história, os fãs... Se você fala isso pra um fã, ele te bate, cara. Não, eu sei, os fãs não consideram um filme. Porque a Vertigo, que é produzida, o Constantino é produzido pela Vertigo, né? Que é uma parte da DC. A Vertigo fala desse negócio entre o céu e o inferno, essas disputas e tal, assim, tudo, um monte de coisa. Que é bem interessante também. Mas voltando pro Apocalipse. É. Agora vamos falar um pouco dos zumbis. Ah, zumbis? Assim, é. Chegou na parte que a gente mais entende, digamos assim. É mais massa. E é que eu acharia que ia ficar massa também se acontecesse. É o que eu as pessoas virando zumbi. As pessoas falam que eu sou muito psicopata, mas não sou não, velho. Ia ser muito massa se acontecesse. É, ia ser massa mesmo. Aí você encontrar um Nemesis na sua frente, aí você mijava nas costas. Nemesis, nem existe Umbrella, mano. Ah não, existe sim, eu comprei a camiseta da Umbrella. Aí, ó. Ô, droga, oxe. Claro que existe Umbrella, cara, existe um guarda-chuva, existe um monte de guarda-chuva, cara. Pô, como é que é sombrinha em inglês? Umbrella? Little Shadow. Ai, ai. Um apocalipse zumbi pode ocorrer de várias formas. Tem a clássica, que é por um vírus, né, que tem na série do The Walking Dead, tem nos jogos do Resident Evil. Independente se é vírus ou se é por radiação, todos eles têm a ver com o lado da medicina. Sim. Que é um bug que vai lá buscando a cura de alguma doença. Olha bem, ô câncer aí, gente, ô câncer. Enfim, que basicamente é, os mortos, eles ressuscitam, mas sem a consciência. Tipo, eles só sabem comer, mas eles não comem. Por quê? O que na verdade, o Filhos faz com a pessoa? Mata. Na verdade, o vírus reanima as células mortas. Ele mata. Na verdade, é assim. O vírus foi produzido para curar doenças. No caso, por exemplo, a pessoa é paraplégica. Ah, essa palavra aí, seu. Paraplégica. Plégica. Isso. Então, o vírus foi feito para esse tipo de problema. Igual, por exemplo, a pessoa anda de cadeira de rodas, daí o vírus reanima as células mortas da perna, né? Daí a pessoa volta a andar, igual no filme mostra isso. Só que daí, esse vírus faz com que os mortos voltem à vida porque tá reanimando as células mortas do cérebro. Isso seria bom. Então. Seria bom se funcionasse. Porque eles não voltam como humanos. Dei uma vez, não lembro quem que falou pra mim. Falou, Patrick, mas no filme Resident Evil Hóspede Maldito, o vírus matou as pessoas. Não. Na verdade, o vírus entrou naquele... ar-condicionado, aquele negócio de ventilação que acabou liberando muito gás tóxico que acabou matando as pessoas. Não que o vírus matou, mas sim aquele excesso de fumaça que acabou com o oxigênio do local. Então o vírus não mata ninguém, não. Mata sim. Oi? A gripe mata. Não, eu tô falando de vírus. Apocalipse zumbi, eu acho que é um dos temas mais retratados como apocalipse. Tipo, tem jogos, filmes, séries, revistas e várias coisas falando sobre isso. E que também traz muitos fãs. Então, isso que eu ia falar agora. Fala. Sabia que... Eu acredito que esses jogos de zumbis não estão sendo feitos por questão do que as pessoas acreditam que vai acontecer ou não. Acho que eles estão fazendo isso por marketing. Porque sabe que isso atrai a atenção do público. Não tô falando que isso não vai acontecer. Claro, quem sabe eles não criam um vírus que acontece isso. Porque muitas doenças são curadas através de vírus. Igual aprendi isso na biologia. A gripe mesmo é o vírus dela, só que feito de outra forma. Então... E... O que eu tava falando mesmo? Sobre o marketing. É, o marketing. Eu acho que isso chama muita atenção das pessoas. Por isso que tá sendo muito filme, sendo feito muito filme de zumbi e jogo de zumbi. É pra atrair atenção. Pra vender. O Guerra Mundial Z. Vocês gostaram do filme Guerra Mundial Z? Eu achei um lixo. Também, cara. Eu até que gostei. Eu achei que eles viajaram demais no tipo de zumbi. Era meio estranho, né? Porque o que tava com doença era o que era o contra. E o que tava sem doença é o que morria. Mas, assim, véi, e os zumbis nada a ver, véi. Eu me lembro da parte mais podre zumbi daquele rápido, filme. Mano. Você já viu mais rápido, mano? A parte mais podre daquele filme lá foi quando os zumbis estavam fazendo aquele monte, tipo, murinho, sei lá, morrinho pra eles subirem um em cima do outro e subir aquele muro grandão. Véi, depois que eu vi aquela parte, pensei, esse filme já era. Só vou terminar de assistir o filme porque eu paguei. Não, meu, esse filme é ruim. Não, não, não compensa você pagar nem perder tempo assistindo. Não. The Walking Dead. Nunca assisti. Cara, é bom. Mas tipo, quando você fala bom, ele é bom em si ou bom comparando com qualquer filme de zumbi? É bom, porque a história dele é boa. Então, porque me falaram que se pegar um The Walking Dead e comparar com outros filmes de zumbis ou jogos zumbis, The Walking Dead é um lixo. Não é não, cara, é legal. Então, muito, mas falaram legal pra mim. Mas The Walking Dead só presta até no máximo a terceira temporada. Porque, tipo, nem eu acho que até a segunda. Na terceira também fica meio viajada já. A segunda temporada sobrenatural? É quase isso. Sobrenatural já virou muito viajado. Já. Por isso que não assisto mais. Apesar que eu parei na quinta. Vocês têm mais algum comentário sobre algum outro tipo, alguma coisa? Outro apocalipse? É. Não. E lá, Reno? Não, é. Então acho que é isso, né? Falamos de bastante aqui, tipo de apocalipse diferente. Sim. O que a gente não agendou em nada, né? Porque a gente só falou e não falou como é que eu podia salvar. É, tá, só então, morrer. Vamos fazer tipo. Um esclarecimento no final do vídeo. No final do podcast agora. É o que tô acostumado, velho, com o YouTube. Podcast, então, vamos voltar a todos os temas, mas só que buscando soluções. Mas coisas. É tipo um guia, um mini guia. É, um mini guia. Tá, qual que foi o primeiro tema mesmo? As catástrofes naturais. Catástrofe. Eu acho que a. Depende da região em que você tá. Tá, mas pra mim a solução é a consciência do homem mudar. É. Pra mim, as catástrofes, a maioria acontece por culpa do homem. Sim. E todas as outras catástrofes que vêm, que geralmente que a gente colocou aqui pra. Que era mais natural, assim, ou que poderia vir do espaço, alguma coisa assim. Era por causa do homem, porque geralmente quem destrói é o homem, então não tem outra pessoa que destrói, só ele. Então cada vez mais que for destruindo, cada vez mais vai piorar o planeta. Isso a gente já tá vendo e percebendo que cada vez mais a gente não tá conseguindo mais viver aquilo que a gente vivia antes, que era um mundo um pouco mais limpo, um mundo um pouco... Claro, tem algumas coisas que estão melhorando pra ajudar a gente a eliminar essa poluição, essas coisas que estão prejudicando. Daqui a algum tempo a gente vai ter que viver que nem o Ali, vai ter que viver no espaço em uma nave. Tá, mas agora eu vou perguntar uma coisa. Vocês contribuem? Eu contribuo. Com a salvação do planeta? Uhum. Eu, quando tem lixo, eu pego e coloco no meu bolso. Eu não jogo lixo. Eu também. Água, porque, vocês gastam demais, tipo, na hora que vocês vão escovar o dente, vocês ficam a torneira aberta. Igual uma pessoa que tá aqui do meu lado almoçando. Eu não faço isso, eu desligo a torneira e depois que eu escovei, eu ligo ela. Fala dos meteoros, o que pode fazer? Acho que cavar um buraco e ficar lá dentro é uma boa solução. Eu falo que nada. Ou usar a carta do buraco negro. A carta do. de atrair todos os meteoros do buraco negro. Eu acho que também a atração do... eu acho que o homem pode... Do mesmo jeito que o homem destrói o planeta, ele pode salvar o planeta. Acho que esse negócio de meteoro, ele pode criar alguma coisa, alguma tecnologia que faz com que o meteoro seja desviado. É, também, né? Agora, uma que não tem muito o que fazer, que seria... A falta de energia, o pulso eletromagnético soltado pelos raios da explosão do Sol. É, porque se a pessoa for tentar intervir com o Sol, vai acabar derretendo, né? Eu acho que sim. Eu acho, né? Não sei. Mas, ó, sobreviver sem energia parece uma coisa impossível hoje em dia, né? Mas não é tão ruim assim. Tipo... Depende. É. Imagina só ficar sem jogar. Mas estou falando assim, muitas pessoas vão morrer porque muita coisa da medicina depende da energia para funcionar. Assim, hospitais e energia é tipo igual marca passo. É, tem gente que precisa da energia. Então, imagina, não existe mais energia, marca passo para, você morre. Porque o marca-passo é movido por energia pra dar impulso elétrico no coração pra ele manter o batimento. Senão, se aquilo lá para, morre a pessoa. Não consegue mais dar batimento lá, morre. Parada cardíaca. Ó, então como sobreviver a isso? Acho que seria bom a gente aprender a caçar. Uga, me encaçar. Pô, mas sabia que... Eu acho que, igual eu falei, eu acho que eu assisto muito filme, jogo muito videogame. Fico viajando na maionese. No jogo Mega Man, eles inventaram uma tecnologia tão fodida que faz com que você possa pegar o coração de um humano e transportar para um corpo robótico. Aí começa a revolução das máquinas, cara. Oi? Aí começa as máquinas se voltando contra os humanos. É isso aí. Não, porque você ainda vai estar com a consciência de um ser humano. Até a máquina dominar, né? Oi? Até a máquina dominar. Tipo um Robocop, mas só que ao contrário. É, apesar que no jogo Mega Man Zero 4, a máquina se rebela contra o homem. Alegando que o homem é o causador da destruição do planeta. Olha só, que nada a ver. Não, mas tá certo? Não, mas tipo, no jogo Mega Man, a máquina quer destruir o mundo. Não, no, de verdade, assim, filme. Mas no jogo Mega Man, quem quer destruir o mundo é os humanos. E a máquina tá tentando salvar o planeta dos humanos. Estranho. Vou falar sobre as máquinas. Como sobreviver a um ataque de máquinas. Então, é juntar todo mundo as forças e contra eles, porque... Eu acho que seria mais fácil achar o botão de desligar. Vou começar a partir de hoje, não deixar a máquina dominar a gente. É, isso aí. Porque a gente tá muito dependente de tudo que conta é máquina, celular... Tudo que a gente depende muito de máquinas. Não fale de videogame. É necessário. A gente jogando videogame vira zumbi, então... É, ué. Em um apocalipse bíblico não tem também muito o que você fazer. É só você mais esperar e torcer para que você seja uma pessoa boa. E fazer coisas boas no planeta. Porque o que você já fez tá, tipo, já tá feito, entende? Tipo, não tem como voltar atrás. As consequências que estão na Bíblia. Se você faz o bem e obedece o que tá lá, você não vai ser julgado. Tipo, você vai ser julgado, mas você não vai ser condenado. Mas quem não obedece vai ser julgado e vai ser condenado. Vai ficar no inferno. Sobre os alienígenas. Eu já disse que é impossível sobreviver a um apocalipse caso os alienígenas venham. Porque não tem o que fazer, cara. Os alienígenas são quase indestrutíveis. Se você souber falar a língua deles, falei round, round, round, será que eles entendem? Não, né, cara? Mas o que, que vai adiantar a gente? Até a gente aprender a língua, ele já escravizou a gente. Sei lá. Acho que se você souber falar round, round, round, eles vão entender. Zumbis, cara. Como sobreviver a um apocalipse zumbi? Mantimentos, lugar seguro. Mas o que seria um lugar seguro? Ah, um lugar que... Pra começar, que não seja frequentado por muitas pessoas. Igual pra mim, apesar que o filme é filme, né? Eu ia falar shopping, mas... Imagina só a pessoa... É que nos filmes eles tiveram muita sorte. Porque eles pegaram um shopping fechado. Imagina só a pessoa... Ah, vou sobreviver num shopping igual o filme. É. Daí tá lá o shopping aberto. Shopping Avenida Center, sei lá. Enfim. É, você também tem que ter perícia com armas, né, cara? Porque você vai precisar usar. Seja uma arma branca ou uma arma de fogo. Ah, mas as pessoas sabem que... Bom, as pessoas não, né? Quem joga jogo de zumbi ou assiste filme sabe que o ponto fraco deles é na cabeça. É. Pelo menos nós temos essa vantagem. Se acontece. E... Ah, como é que é o nome? Sim. Eu tenho aquelas células da Jill e da Rebecca que eu não sou contaminado. Vocês sabiam, né? Vocês sabiam, né? O que você viu o quê? Que eu tenho células protetoras no meu corpo que faz com que eu não me contamine. Cala a boca, André. Anticorpos. Cala a boca. Você não sabia não, Vinícius, que eu tinha anticorpos no meu corpo capazes de neutralizar o T-vírus? Então, cara, leva você pra estudo que a gente vai precisar de uma vacina aí, ó. Coletar o meu sangue. É. Ô, mas vou contar um segredo pra vocês, vocês não falam pra ninguém? Ah, meu sangue é vermelho. Ai, ai. Então, vamos acabando por aqui. Acho que já foi tudo, né? Já. Mais algum comentário sobre como se defender? Não? Jogue bastante videogame. É, esse jogo Dead Trigger é tão engraçado que tem até galinha com munição pra ajudar a gente. Você equipa ela, daí você monta ela, ela fica com uma caixa de munição nas costas, daí quando sua munição acaba, ela vem correndo atrás de você pra te dar mais.